Papa Romeo Bravo Zulu Eco, pode esperar o 090 pronto. Papa Romeo Bravo Zulu Eco, pode alinhar e manter. Ali mantém o Bravo Zulu Eco. Marinha 7103, para ingresso no circuito, torre 11895. 11895, Marinha 7103. Marinha 7103 com ala. Marinha 7103, prossiga em condições visuais, há uma chuva leve sobre a Europa, uma visibilidade estimada de 5 mil metros e o teto estimado nesse setor 1600 pés. Tem condições de aproximar direto para o pátio militar? Ou prefere uma base pela esquerda da pista 1-0? Se aproximará pela esquerda direto para o pátio militar. Suficiente. Continue em condições visuais, aguarde autorização para o pouso. Marinha aguarda. Informação de tráfego para o Marinha 7103, com Papa Charlie 12, na cabeceira 10, iniciando a decolagem. Tá, Romeu Bravo Zulu Eco, autorizado a decolar pista 10, 120 graus, 10 nós. Informação de tráfego, Eco Charlie 25 da Marinha, juntamente com um outro tráfego que será informado tipo, ao norte de Salvador, um minuto fora. O tipo é um Alfa Serra 32, eles estão em ala. Romeu Bravo Zulu Eco, decolou os 3-1, chame o controle 1-1-9-8. 3-1, 119-8, Bravo Zulu Eco. 3-3-0-4, mantém o ponto de espera, pista 1-0. Como o jogador, o Varia 7-0-3, está autorizado a aproximação do programa, faz com você, tá? Afirma, autorizado aproximação direta para o pátio militar, vento 110 graus 09 nós. Acuse na final, Marinha 7103 com ala. 7103, acusará na final. Eduardo. 300 Arbo, o Bravo do Eco. Quente. Autorizado a minha manter pistão no zero. Manter essa 3304 no zero. Controle Salvador, Papa Romeu, Quilo Sierra Lima, informação Sierra. Romeu, Quilo Sierra Lima, contato radar 65 milhas oeste de Salvador, mantenha pro de Amã, 46 da via chegada, ajuste no 019 e aporte para descida. Voando Amã, chegada Amã, reporta descida, ajuste no 019, Quilo Sierra Lima. Controle Bravo do Eco, referência para Desvarargo. Rui Arvo, Bravo Zulu Eco. Arvo, Bravo Zulu Eco. Previsão para decolagem, mais 2 minutos e 50 segundos. 2 minutos e 49 segundos para decolagem, são 3304. Do táxi até a Papá, chama para o cruzamento. Papão, meu Quilo Serra Lima, para descida. Quilo Serra Lima, desça e mantenha 4 mil pés, ajuste 1019. 4 mil, Quilo Serra Lima. Suzano. Autorizado decolar, 120 graus, 109. Livre decolar, isso é 3304, 109. Xanair 6312, autorizado a linha EMAT. A EMAT 6312. Tan 3304, decolou 38, chama o controle de Salvador, 199, decima 8. 198, 3304, tá. Salvador, Tan 3304, 1700 pés, arbórea elétrica. Tan 3304, contato radar. Suba e mantenha nível 360, apoio 2000 pés, curva direita na prova de elefa. 2000 elefa, sobe 360, tá 3304. Recua após Arbor, voe direto Conquista. Direto Conquista após Arbor, o Bravo do Leto. RM3 no 2, autorizado decolar, pista 90, 120 graus, 119. Tirando 863, 12. Tan 3304, informação de tráfego 11 horas, 19 milhas, mesmo rumo, o Pilatos 12, cruzando 130 em subida. 7, Tan 3304, sem contato visual com tráfego. Serralinho motorizado 3 mil pés. 3 mil, Serralinho. Zona, chame o controle em 119, decimal 8. 198, bom dia. Salvador, bom dia, Chanel 6302, decola a Pernambuco, Aju. Chanel 6302, 312, contato radar, Silva Via Sai da Puca, nível 350. Via Puca, 350, 6312. Alfa Mike Yankee, afastado 44 milhas do Brasil de Salvador, frequência livre, retorne a frequência do controle a 20 milhas em direção à CPS. Controle Salvador, voo 230, descida, centro da Quebec. Voo 230, bom dia, CN, identificação desse, mantém 4 mil pés na broa de Bomé, ajuste no 019. 019, voando Bomé, Seu Sérgio Lima, autorizado final ILS X-Ray, pista na zero, informe estabilizado. Gente, DV final, chamará estabilizado aqui do Sérgio Lima. Ele é motorizado 2 304, chame centro Recife, 1,26 decimal 0, terno 1,28 decimal 8. Opção 44, Bravo Serra Serra? Bravo Bravo Zulu Eco, chame Centro Recife, frequência 126.0, alterna 128.8. 120, 128.8, Bravo Zulu Eco, bom dia. Autorizado a alinhar e decolar pista 1-0, vento 1-1-0 graus no 3-9. Alinha e decola 1-0, 3-6-6-3. Chamei 6-3-1-2, voo Romeu Fox 0-1-8. Pronto, Romeu Fox 0-1-8, chamei 6-3-1-2. De dono, aprovou no 230. Tado, bono 230, desço para 3 mil pés, aguardo autorização para final ILS. Só 3 mil aguarda, bono 230. É, dois, só confirme, está 3 mil, autorizado a decolagem? Autorizado a decolagem, está 3663, vento 110 graus no 29, pista 10. Ok, autorizado a decolagem, está 3663. Controle quando tiver aproximadamente 2 minutos pro medalho da Estrada do Coco? Dois ou dois, espera? Dois minutinhos. Aviso, o braço é aberto. Chinei 6312, chame Centro Recife, frequência 12545, alterna 12685. Recife agora 2545, 2085, grato, bom dia. Bruno 230, vou descendo velocidade 2009, segue o tráfego 12 horas, um Bravo Eco 9 Lima, com 19 horas de grau de em redução. Gente, gol, 230. Terceiro Lima, chame Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 1895, Pizarra Lima. 230, autorizado 2000 pés, informe estabilizado. Como estabilizado, 230. Aqui do Serra Lima, bom dia. Continua a aproximação, reposto no externo baixado travado. Gente, vai no externo baixado travado. Tchau, meu WhatsApp aqui. Escuta. Mas como é que é que mantém sem regra de voo visual na prova do farol de Sapuã? Ajuste na terminal 9019 e aposto como desistir a descida. Vamos para a descida, já. Controle, Salvador, bom dia, TAM 3663, está voando, passa agora 2000 pés. TAM 3663, bom dia, contato radar, sua via saída São Bruno, nível 340. 340, via São Bruno, TAM 3663. Quilo Serra Lima está visual, solicita da presente prosseguir para a cabeceira 97. Tá cancelando o plano, Quilo Serra Lima? Positivo, cancela. Romeu, Quilo Serra Lima, plano instrumentos cancelado a 5-1, curva esquerda, baixa, mas direita, reposte final da 17. Só confirme, pátio 5 após o pouso? Positivo, pátio 5, ela está. Desça para 500 pés, ajuste na 019, vai ficar na quem? Yeah. Cancelando a gente um para o táxi, mande uma foto. Oscar Golf Uniform, autorizado ingresso de decolagem de pistão no 0, vento no 20 graus e no 09. Serra Lima, fogo autorizado pistão no 7, vento no 20 graus e no 09. Sim, seria pro pouso, filho do Serra Lima. Serra Lima, sala 53, libera direita, estaciona a frequência livre, bom dia. Frequência direita, frequência livre, bom dia. Eu chamo pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. 095. Controle, o Bravo CRCA, 2 minutos para trás do pedágio. Correto, Bravo CRCA, chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95 para o cruzamento do campo. 1895, grato, até já, CRCA. Continua a aproximação e forma visual com o campo. Tomar. Bom dia, seu patrão, meu Bravo Serra Serra. Bravo Serra Serra, bom dia. Reporte na vertical de Lauro de Freitas. Bom, Bravo Serra Serra vai fazer um pequeno sobrevoo em busca vida antes e reporte quando tiver Lauro de Freitas. Isso, é a minha escuta permanente. Tá, sua escuta, cara. Oscar Golf Uniforme decola ao 54, controle Salvador em 119.8. 119.8, acha Golf Uniforme. Controle, Salvador. Bom dia. O Papa Tango, Oscar Golf Uniforme. Papa Tango, Oscar Golf Uniforme. Bom dia. Contato radar. Tudo via saída Momo. Nível 100. Cancelada a restrição de 3 mil pés em saída. Papa Tango, voo 100 via saída Momo. Tá cancelada a restrição. Oscar Golf Uniforme. 3-0, pouso autorizado. Pista 10, vento no 30 graus e no 09. Vídeo pouso. Vai 3-0. Aviso algum campo. Palmeiras, como é que fala em grosso no circuito de tráfego? Chame pelo Salvador, frequência 118, decimal 95. 1895, Yacht. Controle 2363, pode chamar Recife para coordenar uma proa. Como é que reposta no farol de Papuá? Reposta o Yacht. Se autorizado, dá presente a curva esquerda para a base direita no 7. Oscar Mike Yankee, reposte para essa ponta, gentileza. Estou com tráfego na final da 1-0. Fica melhor para minha visualização. Ok, grato. Controle, não é presente, pode voar na proa de Momo, ou acha do uniforme? Autorizado, Momo, acha do uniforme. A presença vai direto para o Momo, acha Golf Uniforme. Super Mike Yankee, da presente, cruz final da 1-0, reporte de base para final, pistão 1-7. Reporte na base final 1-7, direito, acho que é Mike Yankee. Minha 63, chame centro Recife, frequência 1-2-3-3-5, alterna 1-2-3-8. Gente, está na 3663, bom dia. Terra na escuta da torre. Romeu Bravo, Serra na escuta da torre. Na escuta, Serra. A intenção é seguir para o litoral sul? Aqui na Serra. Carregar aqui o 3-0 em busca vida e depois cruzar o campo para o litoral sul. Sim, reposte quando liberar a busca vida. Tá, Romeu Bravo, Serra. Por isso que mantém a taxa de papá. Yankee avistado, povo autorizado, pista 1-7, vento 1-2-0 graus, 9 graus. Yankee, tá abaixado e travado. Do litoral, autorizado o cruzamento da final da pista 2-8 e forna ao término do cruzamento. Autorizado a 2-8, vai entrar no término do Bravo Serra. Bravo Serra Serra, siga via litoral, autorizado o cruzamento da final da 35, informa a término do cruzamento. Autorizado 35, vai e também a término do Bravo Serra Serra. Lima Lima Fox, táxi autorizado até a taxa de papá, chame no papá. Papá, camarada. Oscar Mike Yankee, solo 02, libere a direita, Oscar está na frequência livre. Bom dia. Bom dia. Oxané 6311, aguarde. Vai manter a posição, né? Oriente para o Serra Serra, transfere agora controle 119.8. Quilômetro 3-1, autorizado a linha de decolar pista 1-0, vento no 20 graus, 8-9. Whisky Bravo Whisky, autorizado a linha de manter pista 1-7. Histórico e cidade baixa, depois de seguir para o Serra Whisky Delta Lima. A gente mantém a escuta do controle, Bravo Serra Serra. A sua escuta permanente, o Bravo Serra Serra. Salve 6250, oceano identificação, disse mantenha 4 mil pés na proa de ITAP, ajuste 1099. Identificou, vou na ITAP, desce 4000, 1094, oceano identificação, desce, mantém nível 050, via chegada bom médio 1, ajuste no 019. Na 3-1, decola 04, controle Salvador em 119, decima 8. 19-8, é a 3-1-1. Pro, Luciana, é 6-1-1. Pelé 3-1-1, bom dia, contato radar, suba via saudação, voo no nível 360. Sobe via 360, São Luciana, é 6-1-1. É, porém, o controle solicitou essa separação. Gentileza, aguarde. Bom dia. Bom, já na minha 3 ou 9. Eu já não sei que o número, quanto espera? Será, eu já não sei que o Por favor, me informe quando possível ser chamado de pouso em Petrolina. Áudio 1424, copiado. Correção, André, 1430. 30, sente. Voo 2171 tem condições de decolar imediato. Whisky, só vamos ver o Whisky para o Whisky autorizado de decolagem, pista 10, vento 110 graus 99. Te corrijo. Na Lima mantém pista 10. Na Lima mantém 10, 2171. Papapá, Lima, Lima Fox, a Lima mantém pista 17. Romeu, Whisky, Bravo Whisky, decola 09, controle 119 decimal 8. 119 decimal 8, obrigado. Whisky. Papá Romeu, Whisky, Bravo Whisky, decolado da pista 97, suba conforme autorizado, aguarde contato radar. Subi conforme autorizado, aguarde do radar, Whisky, Bravo Whisky. Isso, faz um cheque de equipamento no recibo manual, frente à área. Como recebe agora? Fazer negativo altimetria. Tem um contato radar decolado da pista 97, sem indicação de altimetria, o risco previsto. A gente vai fazer cheque de equipamento aqui em retorno. Obrigado. Agora sim, cruzando 5.000, Whisky Bravo Whisky. Cruzando 5.000, Whisky Bravo Whisky. Chamando a 250, autorizado final e ele é o Sex Ray. Reportará estabilizado, 6250. O 2171, autorizado decolagem pista 10, vento 130 graus 089. Temos decolagem, 2171. Thank you. depois do 71 decola os 12, controle. 119, decimal 8. 198, Zona 71, agora. Whisky Bravo Whisky, voo e Motiva. Voo e Motiva da presente, Whisky Bravo Whisky. Controle, bom dia, 2171. Bom dia, Zona 71, contato radar, sobre a via saída São Paulo, no nível 360. São Paulo, 360, 2171. Minha 3-1-1, transmissão estéreo, chame centro Recife, 1-2-2-3-5, alterna 1-2-3-2-8. 1-2-2-3-5, alterna 2-3-2-5, minha 3-1-1. 0-0-9-4, desça para 3.000 pés. 3-0-0-9-4. Atacando o ato, desça uniforme, controle. Serviço radar encerrado 37 milhas noroeste de Salvador. Frequência livre para autocoordenação. Informação de voo e alerta com centro Recife na frequência 12545. Controle Salvador, entrada da Serra, sobre o voo do Capistó, segue para a ponte do Serra Uísque da Delta Lima, Bravo Serra. Palmeiras Whisky Bravo Whisky, chame centro Recife, frequência 1-2-2-3-3-5, alterna 1-2-3-8. Whisky Bravo Whisky, chama Recife, 1-2-8-3-5, alterna 1-2-3-8, obrigada. Boa. 9-6, desça para 4.000 pés, via chegada Boa Média 1, ajuste na 0-9. Controle, 119, decimal 8. Valeu, 8, bom dia. E muito bom dia, Papapá Lima, Lima Fox. Papapá Lima, Lima Fox Trout, bom dia, contato radar, sobre a via saída de Salvo 1, nível 240. Capo Fundo 1, Papapá Lima, Lima Fox. Autorizada, pode ser a bordo, tá? 3896. Levou 2171. Prossiga. Possibilidade de voar na prova de Fátima? Já saiu da voo 2171, tem 3 tráfegos anteriormente decolados, com a mesma saída. Sim, 2171. Ok, ele está com a carta do Zé. Frequência livre, Bravo, Serra, Serra. Livre, Bravo, Serra. 094, controle. Escuta. Descer redução de velocidade para 1909, segue um Airbus 320, redução de 209 milhas com 1909 de ground speed em redução. Descer redução, voo 1909. Mas o 4207, bom dia, acione identificação, autorizado via chegada BOF, desse mantém nível 050. Ajuste 1-0-9. Via chegada BOF para 050, ajuste 1-0-9. Estabilizado, acione 6250. 6250, chame 2 Salvador, frequência 1983-1995. 295 chamará, 6250. 1094, desça para 2000 pés, informe estabilizado final ILS X-ray. 2000, chamará, estabilizado final ILS X-ray, voo 1094. 1094, redução 1709. Lima, Lima Fox, eu vou direto coral. Direto coral, Lima Fox. Dá 3896, velocidade 30. 30, dá 32. Chame centro Recife, frequência 1228-1335, alternativa 123-8. Confirma a primária? Primária 1228-1335. 2235-271. Vou 1094, chame do Salvador, frequência 1983-1995. Salvador, bom dia, vou 1094, estabilidade LF, check-in. 94, bom dia, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando, 0954. Na 774, tem a informação tanto, 4220 para 1.0. Fala 774, sem identificação, desse mantém nível 060, via chegada boa média 1, ajuste no 09. 060, 09, boa média 1, precisa da presença por contato da 974. Fala 774, número 5 na aproximação, mantém perfil de chegada e agora. Vai manter. Gente, sem interferir com o setor de aproximação da ONA 0, grau C a terra, reporte visual que torre em Jacuíndia. Afirmativo, vai cruzar a cat presente do Messina, Cidra, sem interferir o grau C a terra, vai para o visual. Gente, prossiga. Muito baixa a transmissão, não estou entendendo. Chamando 250, solo ao 21, libera a direita, solo Salvador, 121, décimo 9. 219, chamará a unidade, 2-5-0. Nove quatro pouso autorizado, pista 1-0, vento 1-0 graus, 9-0. Livre posto, 1-0, voo 1-0, 9-4. Confirma a aeronave? É o T32-96. Cancelando a restrição de nível, impacto 3-8-90. 9.000 até para 12.000 pés, autorizado final ILS X-Train, forma estabilizada. S2000 vai reportar estabilizado na X-Train, down 6.8 a 9.000. Azul 4207, desse mantém a 4.000 pés. 4.000 pés, Azul 4207. Salve, bom dia, o Azul 2780, 170, informação Tango. Azul 2780, sendo identificação, vai na proa de ITAP, reporte para descida. Identificou, vai voar na proa de TAP e reportar na descida, 4780. Autorizado até a papá, chama na papá, fica com a Sierra. Gente, aguarde a coordenação. Azul 4207, desvio direita, proa 235. Proa 235 por quantas milhas, Azul 4207? Por 12 milhas. Gente, autorizado de desvio direita, Azul 4207, aporte quando tiver condições de curvar a esquerda na proa de Pelô. Tem um tempo através de Pelô, possivelmente, vai reportar Azul 4207. A aeronave que chamou o controle. Miami Form, Foxtrot, Eco Golf, prossiga. Vou passar Romeu, Romeu Golf. Papá Romeu Golf, prossiga. Autorizado acionado, passe 5, dá quanto para o táxi? Está autorizado até a papá, chama o papá Romeu Golf. Papá. Ali mantém o Oscar Golf Sierra. Gente, qual é o tipo de que está mantendo? Mantenha 1.000 pés e papai no Fox Pro Eco Golf. Acione o código transponder posição normal, código 0143. O ideal de descido, Azul 2780. Azul 2780, desse mantém nível 070, ajuste chama 019. 070, como 019, 2780. Para Serra Serra, frequência livre para auto-coordenação. Livre, graças. Azul 207, a prova do Pelô. Gente, Azul 4207. Papai Uniforme, Foxtrot, Eco Golf, apenas confirmando o aeródromo de partida Vera Cruz e destino. Suficiente. Está mantendo agora 1.000 pés.